nicht nur Ruhe, die Regeln sogar, ich kenne das der Major Patasch, du bist Stranger, dass du einmal Schwalier, die du probierst, wie du kommst. Und dann so ist Europa auch noch. Movimento internacional. Já li no noticiário alemão, por acaso, em frente do Banco Central Europeu em Frankfurt, manifestaram-se 5 mil pessoas. O movimento teve muito êxito em Sibir, na Ásia e Polônia. Eu acho que nós europeus devíamos encontrar movimentos semelhantes. Estou ansiosa pela primeira Assembleia. A seria construtiva, a seria a esta manifestação, não quero de volta uma manifestação que acaba, depois de ter acabada. Não, nós precisamos de uma associação cívica, nós temos que falar, bastar de blá blá blá, para uns ou três minutos. Eu acho que já foi